na montanha azul. E lá em cima vê a lua cheia, quase que dá pra pegar. Mas não dá. Um homem desce a montanha azul e lá embaixo vê a lua cheia, quase que dá pra pegar. Mais que a metade, seria mais fácil saber a idade que vamos partir daqui. 50 mais 50 dá 100. 100 talvez seja muito. Quero viajar o mundo todo. Queria ir pra Maputo. A cabeça tem gás, ainda aguenta pelo menos mais 50. Sem tendinite, sem sinusite, com mimadiz ou com chatiz, mas também com risada, brincando com a molecada. Verdade pra mulher amada, com pipoca na almofada, com amizade que não seja quebrada. Violão na fogueira, sem smartphone, com o velho pai comendo polpetone, com os filhos crescendo num mundo estragado, mais felizes da vida por serem amados, com a diferença unindo e não rechaçando, com o artista que cria cada vez mais criando, com os dedos do árabe contando os amigos, com os egos inflados mostrando os umbigos, a morte passando, a criançada nascendo. Eu me repito, mas sigo crescendo, matando minhas certezas, recriando belezas, falando sem falar, tentando explicar, com barulho, com som, ou mesmo com olhar, errando, sofrendo, como todo mortal, e o tempo passando, etc.